Caes, a voz de quem não tem a voz. Rap pancada. São vários anos de estrada, caminhando em canções, como furão da tempestade, ventos fortes e tufões. Giovanni gigante, colosso, quando sobem palcos, pra derrubar de lá os fracos e arrancar aplausos. Sinto que eles me invadem, põe mais calor no meu corpo, que mistura com suor quando desce pelo rosto. São minutos, horas, noites, dias, afrontando isso aqui. Muito vai valer quando eu ver um semblante feliz. Mas vocês mesmo, cada grito, cada rock, cada sorriso dado, pois sem vocês não achou. É cada um aí embaixo que promove o espetáculo, e só saudade fica quando temos que tocar o barco. Cidade, cidade, cada praça uma amizade, cada aperto de mão, calor da honestidade. Pacto selado com retidão. Os que entra afinação é participação. Satisfação é registrar, põe a alma pra gritar, representar rima, cantar, que essência brota ao cantarolar. Enche de paz o coração, tortura, solidão, rasga o pulmão, altera o ar, que é transformado em canção. Realizando sonhos, que o canto não tem fim. Traduz imaculado o sentimento que há em mim. Escrevi mais uma, é do trampo com estúdio. O metal já tá pronto, mexe em barraco de mergulho. Olho em peças, emoção no caderno que me leva ao palco e faz dele meu castelo. É minha profissão, rabisco, rasco e o microfone na mão. Celebração tem uma missão de abrir o coração. O ambiente como for, perfumo campo, levando vidas mortas, contos românticos. Quero tocar o coração de Deus, vê-lo chorar. Alegria, chove, chuva. São vários anos de voo, decolando em canções. São vários anos navegando nesse mar de emoções. São vários anos de estrada, caminhando em refrões. São vários anos transformando o que há nos corações. São vários anos de voo, decolando em canções. São vários anos navegando nesse mar de emoções. São vários anos de estrada, caminhando em refrões. São vários anos transportando o que há nos corações. Venturado a essência que exala pelo campo, perfume de jasmim quando a frase vira canto. Sou passarinho livre que voa pelo céu. Também sou gladiador quando luto pelos meus. Algoz frio, talvez sem coração, quando a rima desagrada e vem trazer destruição. Se faz redentora cada lágrima minha, mas aprendi com o tempo e com os erros da vida. Uma cara dançando nesse balé chamado rap. Caes de volta à escola pra dar lição aos mestres. Rodada nessa corte assistindo os bobos. Vários rap garimpeiro em busca de ouro de touro. Vários anos na floresta lutando contra leões. Vários anos no oceano pra matar tubarões. São vários anos nas matas acossando as feras. Vários anos caçando os demônios da nova era. Assim vou levando até não aguenta mais. O rap vai à luta, Caes agora é nóis. Peregrino com os pés no chão da realidade. O combate mostra quem é que quando o rival é a verdade. Vários anos na trilha, caminho do Ceará. Várias trilhas a cantar pra chegar no Amapá. Os lençóis maranhenses me põem a bailar. Nas ondas do Rio de Janeiro, irmão, eu vou cantar. Vou caminhando sem parada, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Piauí. Longo tempo na estrada pra chegar em Manaus. São vários monstros, ré, e todo o litoral. São vários anos com os goianos comendo piqui. São vários anos devorando queijo aos mineirinhos. São vários anos na Bahia, manducando a cara já. Em todo estado tem Caes, enquanto Deus quiser. São vários anos de voo, decolando em canções. São vários anos navegando nesse mar de emoções. São vários anos de estrada, caminhando em refrões. São vários anos transformando o que há nos corações. São vários anos de voo, decolando em canções. São vários anos navegando nesse mar de emoções. São vários anos de estrada, caminhando em refrões. São vários anos transportando o que há nos corações. É, só isso mesmo. Valeu. Só isso mesmo. Valeu. Só isso mesmo. Valeu. Só isso mesmo. Valeu. Só isso mesmo. Valeu.